Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nesta parte do texto, que barulhinho é esse? É nessa parte do texto que começou ontem. Então ele está tocando num dos problemas mais dramáticos da sociedade contemporânea, que é este problema dos ritos de passagem. E os ritos em geral se dividem em dois tipos, que nós chamamos de rito de agregação e rito de iniciação. O rito de agregação é aquele que insere você numa certa comunidade psicológica e espiritual. E os ritos de iniciação são aqueles que dão acesso a uma possibilidade espiritual que não existia antes. Então, esses fatores são enormemente desconhecidos no mundo contemporâneo e, sobretudo, desse desconhecimento deriva este diagnóstico meio acertado, porém deficiente, que ele está fazendo aqui, que é da falta de ritos de passagem. Ritos de passagem são ritos de agregação, evidentemente, onde você se torna um co-participante de uma experiência coletiva, né? E ele tem razão ao dizer que esta tradição marxista, revolucionária, tem ritos de agregação, porque o sentimento de pertinência das pessoas a essas comunidades é realmente uma coisa presente, intensa e decide a vida deles. Eu mesmo fiz um diagnóstico um tempo atrás do marxismo como cultura. A dificuldade de você distinguir o que é marxismo e o que não é, é porque as pessoas tratam ou como uma filosofia, ou como uma teoria econômica, ou como um projeto revolucionário, quando na verdade ele é tudo isso junto e é muito mais do que isso, porque é uma cultura. Uma cultura é um conjunto de símbolos, valores, hábitos, costumes que você absorve em parte pela inteligência, mas em parte você absorve de maneira subconsciente por imitação ou até por outros processos mais sutis, e que te dá justamente esse sentido de participação, de você ser um membro da comunidade e, portanto, de haver uma diferença entre nós e eles. Aqui está o nosso grupo, lá estão eles, né? Então, sem isto, seria impossível essa constelação de emoções que nós vemos esse pessoal revolucionário exibir, de ter horror aos outros, né? E ao mesmo tempo acusá-los de discurso de ódio. Quer dizer, você está dizendo, não, nós temos que matar todos os burgueses, daí o burguês fala, ai, você diz, ah, isso é discurso de ódio. Isso é o tempo todo. É uma conduta aparentemente irracional, mas nos parece irracional, porque nós estamos julgando essas pessoas como se estivéssemos na mesma cultura que eles, e não estamos. Nós estamos tão distantes do pessoal revolucionário como estamos distantes de uma tribo de índios. Quer dizer, eles têm códigos que só são acessíveis a eles e que para nós não, para eles fazem sentido, né? E a principal característica desta comunidade é que, primeiro, só o movimento revolucionário é ativo na sociedade contemporânea desde mais de 100 anos. Você não tem uma outra política que esteja buscando tão intensamente tomar o poder, modificar a sociedade, etc, etc. Nem mesmo uma política de reação a isso você observa. Reações existem, reações locais, pontuais, mas o movimento revolucionário é mundial, ele se espalha para tudo quanto é lado, embora tomando feições diferentes aqui e ali. Então, por um lado, ele é a única força ativa, portanto, é a força agressiva por natureza. E em função disto mesmo, ele implica um senso de perseguição, um senso de vitimização o tempo todo. Quer dizer, você se sente vítima o tempo todo, quando na verdade é só quem está atacando é você. Isso é uma característica, tá certo? Que nos parece estranha quando vê de fora, mas se você está lá dentro, você sente isso como se fosse na sua própria pele. Eu me lembro que no tempo que eu estava metido com o pessoal comunista, eu tinha 18, 19 anos, nós nos sentíamos acossados, acuados o tempo todo, né, pelo regime militar. Parecia que todos nós seríamos presos no dia seguinte. Quando você vê a passagem do tempo, você vê que durante os 20 anos de ditadura militar passaram pela cadeia mais ou menos 2 mil pessoas, né? E que, portanto, a possibilidade de você ser preso ali era mínima. E se fosse preso, não aconteceria nada. Eu, por exemplo, fui detido temporariamente, interrogado durante 6 horas, mandaram para casa e acabou. Mas, Então, nós vivenciávamos o risco como se fosse muito maior e muito mais horroroso. Nós nos sentíamos como se estivéssemos no inferno de Dante. E o resto da população achava aquela sociedade muito tranquila, todo mundo se sentia seguro, não havia problema, não tinha criminalidade, não tinha banditismo. Então, aquele grupo em particular vivia como se estivesse numa outra sociedade. E nós tínhamos a impressão de que o país inteiro não sabia o que estava se passando. E de fato não sabia, só que estava se passando só conosco. Então era uma fração mínima, né, que julgava o restante da população pela ignorância do que se passava conosco. Como se o que se passasse conosco fosse a coisa mais importante do mundo. Quer dizer, nós éramos, vamos dizer, nós considerávamos a facção mais evoluída da sociedade. Então acreditava que todo mundo tinha obrigação de saber o que estava se passando conosco, né? Por outro lado, também o fato de que o pessoal da esquerda revolucionária tivesse uma atividade agressiva, matasse pessoas, assaltasse bancos, etc, etc, e que houvesse um revide, isso realmente nos chocava. Parecia natural que nós pudéssemos fazer tudo aquilo e ninguém reclamar. Este sentimento as pessoas têm até hoje. Quer dizer, o sentimento de que você está no direito, está no certo, e de que é impossível você julgar o outro pelo mesmo padrão que está julgando você. Há uma diferença qualitativa absolutamente intransponível. Como diz Che Guevara, nós somos a melhor parte da humanidade. As pessoas não dizem, não repetem isso o tempo todo, porque seria ridículo, mas elas sentem, é realmente assim. Há algo especial em nós que os outros não têm. A hipótese de que nós devamos ter o mesmo direito que os outros o mesmo direito que nós, é profundamente ofensiva. Então existe lá, às vezes isso é exposto em termos de, sei lá, moral burguesa, lei burguesa e a nossa lei ou moral revolucionária. Às vezes é exposto assim, mas em geral é uma emoção sem palavras, onde você sente que a sua comunidade é especial. Inclusive, você tem com os outros membros da coisa uma relação muito afetiva. Que Deus, os companheiros, eles de fato eles se amam uns aos outros. E claro que tem conflitos, tem sacanagem e tudo, mas de modo geral há um senso de solidariedade muito profundo que, claro que se agrava quando a situação fica pior. Isso, mas ele tem ali uma série de códigos que só aquele pessoal compartilhava, o resto não sabia, o resto ignorava aquilo, né? O resto, e pior, o resto da sociedade não estava contra nós. Só quem estava contra nós era a polícia e o governo. O resto da sociedade nem sabia, não queria saber, né? E isto, então, criava um senso de isolamento que aumentava a impressão de perseguição. O fato de você ser ignorado, de nós estamos aqui promovendo uma sociedade melhor, querendo libertar o país, e né, os próprios beneficiários do nosso esforço nos ignoram, nos desprezam, né, e estão satisfeitos com esse governo maldito que nos persegue, e assim por diante. Então, o senso de uma cultura é muito arraigado. Isso significa o seguinte, que o indivíduo pertencer àquilo não depende dele conhecer o marxismo, dele ter estudado livros de comunismo, e nem mesmo ele ter aderido a uma doutrina. Isso é que é o principal. Se você perguntar quantos dos meus companheiros de geração conheciam a doutrina comunista e quantos tinham lido alguma coisa de Karl Marx, de Lenin, é um número ínfimo. Eu me lembro o seguinte, eu estudava muito marxismo, o tempo todo. E os outros achavam isso esquisito. Tinha pessoas como Rui Falcão e Zé Dirceu, achavam aquilo muito esquisito. Dizia, ele é um intelectual. Eu falei, mas cara, mas aqui não é um movimento comunista, não é marxista-leninista. Bom, é, mas é apenas uma cultura marxista-leninista. E não, vamos dizer, não um movimento. Né? Então, se fosse um movimento político, uma ideologia, se fosse uma ideologia, você teria que absorvê-la por doutrinação, por leitura, essa coisa toda, mas não precisa, é por impregnação. Portanto, é uma cultura e não um movimento político. Né? Quer dizer, o diagnóstico que eu fiz mais tarde é baseado no que eu vivi, no que eu observei. Né? Quer dizer, quando o pessoal, inclusive, fala de doutrinação, a quantidade de doutrinação é mínima. Se me perguntar quantas vezes você viu um líder comunista pregando marxismo-leninismo? Nunca! Eu nunca vi! Quando tinha reunião do partido, era só para tratar de assuntos práticos, o que é para fazer, etc. Marxismo-leninismo ninguém falava. Eu conversava, tinha lá um velho, que era um velho intelectual, um homem eminente, como é que diz, um ídolo do movimento comunista, que era o Nabor Caire de Brito. Esse era um homem de muita cultura. Mas que aos 70 anos ele estava lendo Hegel pela primeira vez. Veja, ler Hegel é uma coisa que acho que nenhum comunista no Brasil fez, mas se você não ler Hegel, como é que você vai entender Karl Marx? Não dá, mas não precisa entender Karl Marx. Né? O importante é você participar daquilo. E esse senso de participação, tem um autor inglês, cujo nome eu esqueci, que foi militante muitos anos, e ele descobriu que um dos segredos dessa solidariedade, desse senso de união, reside em que as pessoas se apegam não àquilo, àquela instituição, àquele grupo que deu algo a eles, mas o grupo ao qual eles deram alguma coisa. Então, exigir trabalho das pessoas é uma maneira de torná-las mais ligadas ao movimento. E quanto mais se exige, né, maior é o senso de agregação e de comunidade. Isso eu também observei com meus próprios olhos. Se pensar assim, o que você ganhou durante o tempo do Partido Comunista? Só dor de cabeça. Mas toda hora tinha alguma coisa para fazer, né? E na medida em que você contribuía, você se desgastava, você corria risco, etc. Bom, isso vai, você, cada vez mais você vai precisando dos outros, tá certo? Muito bem, só que qual é a diferença entre este rito de agregação e um rito de iniciação? O rito de iniciação é aquele que abre uma possibilidade espiritual que você realmente não tinha. Você tem acesso não há uma comunidade, você pode ter a comunidade também, tá certo? Mas você tem acesso a um outro nível de experiência espiritual. Isso acontece, por exemplo, com o batismo cristão. Então, pelo menos o batismo católico, né? Não testei o batismo antes de todas as outras igrejas para poder dizer que é, mas o batismo católico eu conheço. Então, nos anos 50 houve uma discussão tremenda entre René Guénon e Fritjof Schum a respeito dos ritos cristãos, onde o Guénon assegurava que eram apenas ritos de agregação, sem o alcance iniciático, sem o alcance espiritual, portanto. No rito de agregação, ele pode ter um sentido religioso e espiritual também, na medida em que uma comunidade inteira se dirige a Deus e você recebe alguns benefícios como membro dessa comunidade, não individualmente. E se é um rito de iniciação, então você não depende já da comunidade, você já está integrado numa comunidade espiritual, por exemplo, comunidade que abrange não somente os seus membros vivos, mas membros mortos e membros não humanos, anjos, né? Então, e o Fritjof Schum respondia que os ritos cristãos, especialmente o batismo, eram ritos de iniciação, portanto que já davam acesso a uma comunidade espiritual. Ao longo do tempo eu cheguei à conclusão que quem tinha razão era o Schum, os ritos são realmente iniciáticos. E o... Bom, não interessa saber por que o Guénon não suportou isso, não é esse o ponto. O ponto é que essa diferença entre ritos de iniciação e ritos de agregação é totalmente desconhecida pelo Scruton. E quando ele diz que a cultura anglo-saxônica se tornou vulnerável a essa invasão do que ele chama de meta-merda, teve que não sou só eu, que o único filósofo do mundo que usa a palavra, que ele é elegante e usa a palavra numa língua estrangeira. A invasão da meta-merda encontrou aqui um ambiente vulnerável, fácil de dominar, porque não havia ali um rito de agregação capaz de dar um sentido de vida ou um senso de participação à juventude. Ele, bom, em primeiro lugar, nesta comunidade anglo-saxônica, presidida pela filosofia analítica, existe um rito de agregação. A própria conquista do vocabulário técnico da filosofia analítica já é um rito de agregação. Quer dizer, o número das pessoas que falam esse idioma é reduzido, E quem não fala, por exemplo, você não domina a lógica matemática, não dá para você entrar, não dá para conversar com os caras, né? Então, existe também, também o caso de dizer, a filosofia analítica também é uma cultura. Mas, só que é uma cultura que exige um pouco mais, né, de conhecimento dos indivíduos, e no, cujos membros se reconhecem. Mas, embora tenha uma grande variedade de escolas e correntes ali dentro, os membros se reconhecem, eles têm um diálogo, eles se entendem entre si e não se entendem com os de fora. Mas, e tem horror dos de fora. A filosofia analítica acha que toda a filosofia do mundo é tudo perder tempo e só nós estamos aqui na busca da verdade, os outros estão apenas fazendo arte, literatura ou religião. E isso é claro que dá um senso de pertinência muito grande. Só que é, por assim dizer, um rito esotérico, é só para os iniciados mesmo, não é para as massas. Então, é um rito de agregação muito mais complexo do que aquele do marxismo. Então, no marxismo, basta você frequentar aqueles meios, ter meia dúzia de amizade, né, e fazer meia dúzia de serviços para eles, pronto, você já é um membro. Mas você não pode comparar isso com a aquisição da lógica matemática, por exemplo. Então, essa diferença que ele diz... Não, nós não temos um rito de agregação. Isso não é verdade. Eles têm um rito de agregação, só que é esotérico. É só para os membros, né, da profissão acadêmica. Porém, entre esses mesmos membros, a metamerda também penetrou e conquistou vários deles. Quer dizer, o Richard Rorty é um exemplo. Esse é um homem de formação da filosofia analítica e que adere a toda esta mitologia esquerdista de todo o coração. Então, ele tem razão a dizer que este grupo é vulnerável e é indefeso contra isso. E, segundo ele, é isso que explica que, depois que esta fase foi superada na cultura francesa, ela permaneceu e se consolidou na universidade americana. E as universidades americanas são hoje, vamos dizer, tão esquerdistas, tão comunistas quanto era a juventude parisiense de 1968. Eles ainda estão nisso, estão de todo o coração e... O senso, vamos dizer, de pertinência, de perseguição e de vitimização é cada vez mais intenso. É uma coisa incrível. Você vê o que está acontecendo nessa cidade de Ferguson, né? Em que um policial atirou num sujeito que estava tentando matá-lo. E, evidente, o policial foi absolvido na justiça. E você, no dia seguinte, explode uma revolta. Né? Isso que está devastando. 10 ou 20 cidades, matando gente, tocando fogo em tudo, como se tivesse sido uma profunda injustiça. A questão da justiça ou injustiça do caso em concreto em particular não entra. O critério é o seguinte: a vítima é negra, então é injustiça. Oi. O Partido das Panteras Negras até se manifestou no caso do Ferguson. Sim, sim, sim. Agora, o curioso é que o sujeito que está treinando os manifestantes é um líder do Occupy Wall Street, o qual é branco. Então, quer dizer, a própria identidade racial da coisa não tem tanta importância. Você vira um negro honorário, desde que você está na esquerda, tá entendendo? Então, não é uma revolta não racial. Classificar como uma revolta racial é errado. Ela é racial no seu discurso, racial no seu pretexto. Mas a revolta que está ali é a mesma do Occupy Wall Street, não tem nada a ver com raça. Ainda estão dentro da orientação dada por Stalin, nos anos 30, que é dar à questão racial um sentido de luta de classes. Mas, e até a luta de classes é uma luta de classes que também não é luta de classes, porque a classe... dos dois lados da briga é a mesma, né? Você tem ali um bando de classe média brigando com outro bando de classe média. Então, nós temos uma série de camadas de discursos pretextuais que não expressam a realidade da coisa. A realidade da coisa é a seguinte: você tem um movimento esquerdista, tanto pelo poder, quer virar os Estados Unidos de cabeça para baixo, quer refazer a sociedade americana à sua imagem e semelhança, e para isso vale tudo, qualquer pretexto serve, né? Mas, quando você vê os discursos dessa gente, não tanto os discursos que aparecem assim dos líderes, Mas quando você abre, por acaso, uma página qualquer da internet e tem uma área de comentários, é muito interessante ler a área de comentários, porque você vê pessoas insignificantes dando palpite, e as pessoas insignificantes às vezes são uma amostragem melhor do que os líderes. E você vê a emoção que as pessoas colocam nisso, quer dizer, o senso de que nós, de quem está profundamente magoado com uma injustiça terrível, né? Só porque o negro que matou em defesa própria não foi condenado, né? Então você entende que isto é, não é um movimento político, isso é uma cultura. E entre membros de cultura diferente, o diálogo é muito difícil. Mas, quer dizer, o sujeito é treinado para não entender a outra cultura, é condição sine qua non para você pertencer a uma cultura. Quer dizer, o entendimento, a razão, o raciocínio e tal, só vale dentro de uma determinada cultura. Para você fazer uma ponte entre duas é uma coisa dificílima. Né? Você precisa ter uma série de procedimentos de tradução que não são fáceis de você dominar. Às vezes, dentro da mesma cultura, em duas fases da sua existência, se formam duas subculturas que não se entendem absolutamente. Então, vou dar um exemplo muito simples. Se você pegar, por exemplo, a moral sexual cristã, que vai dizer que o grande perigo do ser humano é a concupiscência. Vocês já ouviram dizer isso, né? Essa é a origem do pecado, etc, etc. Então, como é que isso é vivenciado hoje? Então, as pessoas entendem isso em termos de repressão sexual, não é assim? Tem a moral que prega a repressão sexual. Quando você vai ver na origem, o que é a concupiscência? É o desejo sexual? Não é. A concupiscência é o que resulta da frustração do desejo. Quando o desejo não pode ser atendido, então ele sobe para a imaginação, ele cria fantasia, ele domina a sua mente. É. E para isso, instituíram o casamento. Diz São Tomás daquilo, o casamento é o remédio da concupiscência, porque o sujeito sempre vai ter alguém para ele fazer sexo, então ele não vai ficar fazendo minhoca. O casamento foi um benefício que foi estendido a populações inteiras que não tinham esse direito. Se você pensar bem, até a Idade Média, era difícil as pessoas casarem. Casamento era um privilégio. E para os escravos romanos, que era quase a maioria da população, não existia casamento. Então o casamento foi introduzido como um remédio à concupiscência, para que as pessoas pudessem ter uma vida sexual normal, né, e não precisar ficar sofrendo. Só que passado um tempo, o que aconteceu? Aconteceu que os meios de satisfação sexual, que antigamente estavam ao alcance só das classes altas, se expandiram para a classe média até baixa. Então se tornou fácil, a satisfação sexual se tornou muito mais fácil, como era fácil para a classe dos senhores romanos. Né? Então, automaticamente, o casamento, em vez de sentido, agora ele passa a ser uma restrição. Está entendendo? E isso que eu estou dizendo para vocês é uma coisa que praticamente ninguém sabe. Porque ninguém parou para pensar nisso. E mesmo pessoas que são católicas devotas, elas, quando fazem a apologia do casamento, elas têm criam uma espécie de horror do sexo, de modo geral. E eu digo, mas não foi feito para isto. Quer dizer, hoje está fácil, você está na faculdade, tem 40 meninas para ele transar lá, se quiser transar com homem também pode, né? Então ficou fácil, então automaticamente o casamento se torna uma restrição. Mas não era assim, foi o contrário. É? Era uma libertação. Claro, era uma libertação. Então, por exemplo, o pessoal não sabe assim quantos séculos de luta houve para que os escravos pudessem casar, ter filho, ter família e passar herança. O escravo trabalhava a vida inteira, ele não tinha mulher, não tinha filho, quer dizer, de vez em quando eles procriavam, juntavam todo mundo no galpão, transa aí durante meia hora, acabou, né? Vai para casa, quem engravidou, engravidou. Ninguém ficava sabendo quem era o pai. E isso foi assim durante milênios, né? E, ou seja, conquista o direito de ter uma família, de legar para um filho o produto do seu trabalho, foi uma longa conquista. E o casamento serviu para isso, entre outras coisas. Né? Então, é claro que o sentido dessa moral sexual, ele mudou, ela mudou muito ao longo dos tempos, mas o pessoal não sabe que mudou. Então projeta nos séculos passados uma situação que é atual e acaba não entendendo absolutamente. Então, nós não podemos dizer que nós estamos na mesma cultura que estavam, sei lá, os cristãos do século 1, 2, 3, não estamos, é outra cultura, e aquela se tornou incomunicável para nós. Quer dizer, se ninguém vai estudar um negócio e fazer a tradução, se torna absolutamente incompreensível. Até porque naquele tempo não existia burguesia, e de um tempo para cá, a moral sexual cristã. Sim, quando veio, quando se formou a burguesia moderna, né, certo? Já é dentro de uma circunstância de progresso capitalista tremendo, que abre para multidões inteiras o acesso a fontes de prazer que antes era só para classe muito alta. Você imagina aqui. O camponês medieval, se ele achasse uma mulher na vida dele, para ele dar uma transadinha, nossa senhora, já é uma coisa do outro mundo, pô. O negócio era muito difícil, né? E Museu? Do Museu Público, que conta a vida dos estudantes, né? E na Idade Média, no começo do século, antes da Primeira Guerra. E eles moram numa cidade, não moram estudantes, porque tem um colégio interno lá, e na cidade tem uma única prostituta. É, era, o negócio era assim. E é uma guerra, sabe? Uma guerra, né? O negócio não era brincadeira. Agora, de repente, a partir do século XIX, as fontes de prazer, então elas são popularizadas. Então, o casamento, em vez de ser uma libertação, se tornou uma prisão para muita gente. Daí vem toda a problemática burguesa, do adultério, etc. Mas é toda a literatura, desde o século XIX até hoje, acho que 90% dos assuntos dela é o adultério. Não é isso? Que não era assunto antes. Simplesmente não era, você não encontra. Né? Inclusive o adultério não era considerado uma coisa tão grave assim, socialmente falando. Pessoas, na Idade Média, as pessoas até compreendiam que isso acontecesse e tentavam encobrir de algum modo, né? Mas a partir do século XIX a coisa se torna muito grave, o adultério se torna muito grave justamente porque os meios de satisfação se multiplicaram. Então o risco do adultério é muito maior. Mas, professor, oi. A moral cristã, a moral sexual cristã que a gente vive hoje, já vem de alguns séculos, de que o sexo só pode ser feito depois do casamento, é uma tentativa de resgatar o casamento como remédio. Não, o sexo, veja a expressão, sexo só depois do casamento, né? Não, antigamente era o casamento para ter sexo, você está entendendo? Era o meio que o sujeito tinha, né? Quer dizer, o sentido da coisa inverteu completamente, né? Quer dizer, o casamento foi um meio de você poder ter a satisfação sexual sem você cair no delírio da concupiscência, ficar o tempo todo pensando e tocando punheta no banheiro, etc, etc. É? Então foi feito para isto. Só que daqui a pouco inverte o sentido. É? Quer dizer, a falta do casamento representa um impedimento. Mas antes não era um impedimento, porque o sujeito não tinha com quem transar. Está entendendo? Era uma coisa muitíssimo difícil. Então, por exemplo, a perspectiva do celibato era muito mais disseminada do que hoje, porque você vai ficar celibatário querendo ou não, você está entendendo? Você não vai ter ninguém para transar, então bom, então você já pega, né, faz os votos aí, recebe a iniciação sacerdotal, se vira padre. Né? O que não vai impedir você de transar se você quiser, até, né? A gente sabe, conhece os costumes do clero medieval. À medida que a gente subia socialmente, virava bispo, cardeal, etc. Bom, então os meios de satisfação começavam a aparecer e aí que ele começava a aproveitar, até, né? Então, aí nós estamos vendo dentro de uma mesma civilização duas etapas culturais que são incomunicáveis, onde uma mesma regra tem o seu sentido invertido. Não é isso? Quer dizer, o casamento, que era um remédio da concupiscência, se torna a origem dele, da concupiscência. Porque aí eu tenho que ficar com essa mulher aqui o dia inteiro e tem esse bando de mulher gostosa passando por aí, não posso comer nenhuma. Tá? Você pensa o quê? Que sempre foi assim? Então, este drama do casamento, por que, que esse drama só surge a partir do século XIX? Você não vê isso na literatura antes. Né? Quando havia alguma menção a adultério antes, já não era menção cômica. Né? Mas no século XIX se torna uma coisa terrível. Por quê? Que a única peça de Shakespeare que trata do adultério, que é Otelo, por que, que ali o adultério adquire uma importância extraordinária? Porque o personagem era um preto que tinha sido, por uma exceção, por causa das suas qualidades militares, que tinha conseguido subir na vida no meio branco. Tá entendendo? Então aquele sujeito conseguiu uma mulher, já era um negócio extraordinário e ninguém estava gostando muito que ele casasse com ela. Fora disso, não era assim um grande problema. Você vê que Luís XIV tinha 28 amantes, todo mundo sabia, e nunca ninguém falou mal dele por causa disso. Mas você vê que mesmo os pregadores, né, às vezes mencionavam isso muito de longe, né, e o rei ia lá, confessava, e no dia seguinte comia outra. Então, mas isso, a partir do século XIX, a partir da era burguesa, vira um drama terrível. Né? Então, quer dizer, a nossa incapacidade de entender o passado vem disso. Nós estamos em culturas diferentes. As culturas têm códigos diferentes. E são códigos que não são passados nem sequer em palavras. É tudo implícito, é tudo tácito. Quer dizer, são julgamentos que já estão embutidos na consciência comum e que você adere a eles sem nunca ter pensado e sem nunca sequer os ter formulado em palavras. Né? Então, aqui nós temos, de fato, duas comunidades. Você tem a comunidade do pessoal da revolucionário e você tem a comunidade acadêmica da filosofia analítica, que é, né, uma elite, e no fundo é uma elite tão revolucionária quanto a outra, só que atua por meios diferentes. E quando o Roger Scruton pergunta por que que esta comunidade acadêmica ficou tão vulnerável à invasão da ideologia revolucionária, ao ponto de continuar subscrevendo essa ideologia depois que ela já passou na sua fonte de origem. Ou seja, a partir da década de 70, na França, você tem a debandada geral da esquerda. Essa demandada geral, em parte, vem de indivíduos que continuam esquerdistas de algum modo, mas que decidem escavar a história do comunismo e ficam horrorizados, como o pessoal do Livro Negro do Comunismo. Outros começam a ler a literatura liberal, von Mises, Hayek, etc., e descobrem as maravilhas do capitalismo liberal. Então se tornam apologistas do mercado. E digo, muito bem. Você tornar-se um liberal depois de ter sido comunista é uma das coisas mais fáceis. Por quê? Porque você já está acostumado com uma linguagem onde a economia é tudo. E você passa para outra linguagem onde a economia também é tudo. E onde os fatores, vamos dizer, mais profundos, de ordem espiritual, são completamente ignorados. Então, nós podemos dizer, a adesão maciça de intelectuais à ideologia liberal, neoliberal, como queiram chamá-la, ela faz parte do movimento revolucionário. Você quer uma coisa mais revolucionária do que você submeter tudo a um critério de mercado? Ou seja, não há mais valores objetivos, só o que há são as preferências do mercado. É? Isto é, vamos dizer, uma mudança radical da sociedade humana. Eu me lembro, por exemplo, quando a Folha de São Paulo pela primeira vez lançou uma página dedicada aos gays. Qual era o motivo? Os gays são uma fração do mercado, uma fração importante do mercado. E se são o mercado, tudo que é feito em nome do mercado é legítimo. Está entendendo? Então, se você decidir pregar o suicídio pegar, né, tiver mercado para isto, ninguém pode ter nada contra. E atualmente nós sabemos, vamos dizer, que o número de consumidores em favor de alguma coisa é um argumento decisivo em favor daquilo. Não é isso? Você, quer dizer, você não tem um outro critério de julgamento a recorrer a não ser as preferências do mercado. Então, isso significa que você está prosseguindo a obra destrutiva do movimento revolucionário sob outro pretexto. Então isso quer dizer que a passagem do marxismo para o liberalismo não é tão traumática assim. Você simplesmente passou para o lado da burguesia, mas sem mudar profundamente de mentalidade. Também é característico que muitos marxistas, quando começam a abandonar o marxismo, qual é a primeira escola filosófica pela qual eles se interessam? Filosofia analítica. Porque ele oferece uma perspectiva de continuar dentro do materialismo. Isso aconteceu, por exemplo, no Brasil. Aconteceu com o Zé Arthur Janotti. O Arthur Janotti era um autor marxista, de repente começou a ler Wittgenstein, tá certo? E virou um esquerdista soft. Mas ele já não, marxista não é mais. Tá certo? Mas é uma passagem fácil, quer dizer, você não vai exigir uma mudança traumática, você não vai ter que descobrir uma outra dimensão da realidade. Você continua na mesma dimensão que você estava antes. Você só mudou de time. Né? Então, do mesmo modo, para quem está dentro da filosofia analítica, você aderir a este programa revolucionário, eu acho que é uma das coisas mais fáceis, porque você, na sua mente, você já devastou tudo. Se você adota como critério, quer dizer, que somente são válidas, somente tem valor de verdade, aquelas sentenças atomísticas produzidas pela ciência experimental, você já está num materialismo mais radical possível, tá certo? Já não há mais sequer valores a ser derrubados, e se toda a esfera da existência está limitada, vamos dizer, ao terrestre, ao imediato, então a proposta de uma sociedade melhor, como é que você vai resistir a ela? Então, quer dizer, é a fraqueza intrínseca da escola analítica que torna os seus membros tão vulneráveis a esta corrente, apesar de eles terem os instrumentos lógicos para desmantelar esse discurso. Tá certo? Como é o caso do que o próprio Scruton está fazendo. Mas seria o caso de perguntar, mas por que dentro de todos os membros da escola analítica, só você ou mais meia dúzia perceberam isto? É porque para todos os demais membros, quer dizer, a política esquerdista é um meio de você romper o seu isolamento acadêmico e participar da sociedade em geral. E você adquirir um sentido de vida que a própria filosofia analítica por si não pode lhe dar. Tá certo? Mas, note bem, em tudo isso nós estamos nos movendo no terreno da paródia espiritual. Nada disso tem alcance espiritual nenhum, é tudo fingimento. Quer dizer, você participar, né, do grupo de elite que conhece filosofia analítica, ou você participar do movimento que está criando o socialismo para o século 27, tudo isso aí é paródia. Ele não tem alcance espiritual nenhum. Tudo isso é totalmente são a produção de simulacros de vida espiritual. Então, é claro que essa questão que ele está mexendo aqui, ela tem que ser muito mais escavada. E essa questão do rito de passagem, ela não pode ser abordada só no sentido sociológico, porque o rito é aquilo que tem um alcance espiritual. E se não tem, então é paródia. Né? Então, vamos continuar lendo aqui. Jovens são atraídos para as humanidades porque sentiram em si mesmos a necessidade de algo mais do que a verdade nua e crua e argumentação racional. Mas, bom, em primeiro lugar, quem te disse que a escola analítica e a ciência moderna fornecem verdade nua e crua? Isso é uma versão puramente idealizada da coisa, né? são atraídos por uma necessidade, quer dizer, você continua, ele continua dentro da mesma dualismo kantiano. Você tem ou aqui o conhecimento, que é científico experimental, ou você tem o mundo das emoções, dos valores, da fé, da crença, etc, etc. Não tem passagem entre essas duas coisas, e sobretudo não há uma terceira dimensão a qual essas duas estejam submetidas. São atraídos por uma necessidade humana primordial, que é a necessidade de um rito de passagem, de uma transição para a comunidade. A existência dessa necessidade primordial foi uma das maiores descobertas da antropologia francesa da virada do século XX. E o que rapidamente se tornou claro, graças a pensadores como Arnold von Gennep e Claude Lévi-Strauss, é que as sociedades modernas não o fornecem. Mas é claro que fornece. Nós estamos vendo aqui dois ritos de passagem: a agregação na escola analítica, a agregação no mundo das ciências e a agregação no movimento revolucionário. Os ritos de passagem na sociedade pós-industrial são incompletos ou inexistentes, e essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas acham tão difícil escapar da adolescência. Ora, o que é a necessidade de pertencer a uma comunidade? É uma necessidade que se torna mais dramática justamente no período da adolescência. Tudo é incerto e você está buscando um grupo de referência, seja, que lhe dê um certo senso do certo e do errado, do apropriado e do inapropriado, né? E você vai encontrar no quê? Na sua patota de juventude, na sua geração, né? A natureza pueril da arte moderna, tal como praticada por Damien Hirst e os irmãos Chapman, e a sua alienação narcisística e negação da vida, é, no meu entender, um resultado disso. Muito bem, eu vou mostrar aqui. Vou ter que ligar esse negócio. Vou mostrar alguns quadros dessas criaturas aí. Os irmãos Chapman. Bizarro. O que é? Nossa Senhora e o Menino Jesus. Totalmente estragado, por assim dizer. Esse aqui você tem quatro rostos unidos por um cu. São irmãos siameses conectados pelo cu. Isso aqui é uma caveira de brilhantes. Isso aqui é uma ovelha sem os pelos, né? Numa privada. Provavelmente ficou assim depois de passar pelo Lula. Então você vê que isso aí são expressões, vamos dizer, de um niilismo totalmente desesperado. E o niilismo é uma experiência que se apossou de grande parte da juventude europeia quando perdeu os ideais, entre aspas, de 1968. Isso é descrito, por exemplo, neste livro aqui, Jean-Pierre Le Goff, Maio de 68, A Herança Impossível. Deixa eu ver se eu leio um pedacinho aqui. Hoje em dia, o senso daquela revolta paradoxal e dos anos do engajamento radical que se seguiram parece ter se perdido. Para aqueles que a viveram, é, em geral, uma lembrança simpática de juventude, renegada ou assumida, mas também, mais frequentemente do que se crê, um momento de verdade ao qual, vale o que valha, se tenta permanecer fiel. Para seus filhos e para as gerações intermediárias, as opiniões são partilhadas. Uns fazem daquilo um mito um pouco estranho e exaltador, ao qual eles desejariam poder se identificar, como a figura de Che Guevara. Outros, sem dúvida mais numerosos, não veem senão uma história de velhos combatentes, dos quais que foi demasiado batido nas suas orelhas e que não é de nenhuma utilidade para enfrentar os rigores do tempo presente. As condições do fracasso do movimento esquerdista a partir da segunda metade dos anos 70 estão em ampla medida na origem desse ar do tempo desencantado que conhecemos desde o começo dos anos 80. Quer dizer, desencanto, niilismo, perdemos os ideais, então só resta a vida presente e o negócio é você buscar, né, o prazer, o sucesso, o dinheiro. Então, um ar do tempo marcado pela afirmação do individualismo como valor supremo. Então, é o momento de sucesso da ideologia neoliberal, no fim das contas. Não é isto? Mas, é evidente, se você só conhece como ideal a proposta de uma sociedade futura hipotética, que você não precisará realizar jamais, e você perde, aonde que você vai cair? Só sobrou o seu corpo e as suas necessidades imediatas, então é disso que você vai atrás, não há mais nada. Então é lógico que aí se desenvolve esta atmosfera, né, niilista, onde junto com os seus ideais de juventude você nega tudo aquilo que esses ideais já negavam. Então quer dizer que, por exemplo, se perguntar por que que justamente na época da dissolução da esquerda o ódio à religião cristã se tornou muito mais intenso. Você vira para o pessoal revolucionário, a religião já não era um problema. Eles estavam contra o quê? A burguesia. E a burguesia já não era cristã, né? Mas quando cai isso aí, o seu combate contra a burguesia acabou, você aderiu à burguesia, você se vendeu a ela. Você acha, e para onde vai a sua revolta? Vai contra símbolos daquilo que já não existe mais. Então o ódio a um cristianismo evanescente se tornou muito mais intenso nos últimos 20 ou 30 anos. Você vê que perseguição anticristã, discriminação, você demitir o sujeito do emprego porque ele é cristão, então isso se tornou arroz com feijão na sociedade moderna. Daí prossegue ele. A natureza pueril da arte moderna, tal como praticada por Damien Hirst e pelos irmãos Chapman, a sua alienação narcisista e negação da vida é, no meu entender, o resultado disso. Nós vimos que não é só disso que ele está dizendo, não é só da ausência do rito de passagem, tem causas mais profundas, muito mais pesadas, na verdade. Porém, um outro resultado central para a compreensão da vida acadêmica atual é o triunfo do bullshit nas humanidades. Ninguém, no entanto, aprende bullshit. Nós somos iniciados nele. Não é preciso nenhum conhecimento, nenhum dado, nenhuma investigação racional. Tudo que se requer é a repetição de fórmulas mântricas. Aspas. Tudo que há é o desejo e o social e nada mais. Deleuze e Guattari. Não há hors texte, não existe nada fora do texto. Derrida. E igual a MC ao quadrado é uma equação sexuada, Lúcio Irigaray. E assim por diante. Declarações crípticas como essas são invocações com as quais o estudante é introduzido no templo do absurdo. O que se lhe está oferecendo é justamente aquilo que a sociedade circundante sonega, nomeadamente um rito de passagem. Veja-se uma sentença como esta de um ensaio acerca de Deleuze. Aspas, a produção social não é uma contração num contínuo histórico progressista ou numa linearidade orientada para o sujeito, mas é uma ressonância do virtual como uma força de atração fractal. Isso realmente não quer dizer nada, tá certo? Em outros casos, quer dizer, mas aqui, por mais que eu escrepema minha cabeça. Tirada do seu contexto, essa sentença é um contrassenso, mas o seu contexto, você verá, também é absurdo. Por outro lado, é fútil reclamar dizendo que a sentença não significa nada ou que não há maneira de refutar ou confirmar o que ela afirma, pois esse é precisamente o objetivo dela. Preste atenção. 80% do esforço da escola analítica foi para distinguir quais são as sentenças que têm um significado identificável e que podem ser testadas na realidade e quais que não podem. Essas que não podem, segundo eles, não têm significado algum e são pura besteira. É exatamente esse tipo de análise que o Rogers Corton está fazendo aí. Porém, se como resultado de anos de prática da escola analítica você só tem diante de si uma devastação espiritual completa, tá certo? E um senso do desencanto, e a única proposta que lhe sobra é de você como cientista servir à sociedade de consumo, bom, nada mais natural que você agora passe a aceitar as sentenças sem sentido, porque elas são sem sentido. Quer dizer, não ter um sentido deixa de ser um defeito. E passa, vamos dizer, a ser um alívio, de alguma maneira. Quer dizer, por que eu tenho que ficar no universo das sentenças atomísticas dotadas de sentido experimentalmente verificável? Se eu fazendo isso, eu só chego no desespero. Então vamos aderir a essas coisas. Quer dizer, a passagem do extremo da criteriosidade racional até maníaca da escola analítica para o absurdo se verifica precisamente, por exemplo, no Richard Rorty. Richard Rorty é um homem de formação analítica que chegou à seguinte conclusão. Nenhum conflito filosófico, moral, etc., etc., pode ser resolvido por meios racionais. Então, só o que resta é tentar inculcar nos outros a nossa maneira de falar. Então, quer dizer que a sedução de uma linguagem que não é compreendida, mas pode ser imitada, se tornou a única atividade filosófica possível. E é isso que ele se dedica. Então, ele passou para a esquerda militante por meio, vamos dizer, do beco sem saída, aqui a escola analítica o levou. Eu digo, de fato, se você for se ater aos critérios da escola analítica, ou você vai cair em discussões que não tem fim nunca mais. Nada vai ser resolvido, nunca. Sempre se pode continuar a discussão. Por quê? Porque o que vale é o argumento. O testemunho pessoal, que é a nossa única fonte de verdade, foi abolido. É? Aquilo que só você sabe não tem validade científica. Ou seja, só tem validade o discurso coletivo que possa ser imposto uniformemente a toda a sociedade em nome da ciência. Só que nós... para mim é claro que esse discurso ele não tem conteúdo de veracidade nenhum. Ele é apenas, vamos dizer, um conjunto de convenções que recorta... Como diz o próprio Baudrillard, que ele recorta o seu objeto de modo a poder tirar certas conclusões dele e tira. E, justamente por causa disso, é que surge no mundo esta onda de fraudes científicas monstruosas que tem nos últimos 30 ou 40 anos, em que, quer dizer, até a revista Lancet, que era a revista médica mais prestigiosa do mundo, eu lembro no tempo que eu era editor da revista médica, assim, a Lancet era a última palavra. Até a Lancet foi pegada, flagrada, vendendo matérias em troca de dinheiro. Então não sobrou nada, acabou, desmoralizou tudo. Vou repetir aqui. É fútil reclamar dizendo que a sentença não significa nada ou que não há maneira de refutar ou confirmar o que ela afirma. Veja, o Richard Rorty parte disso. Não há maneira de refutar ou confirmar nada. Portanto, o que nós temos que fazer? Nós temos que ensinar as pessoas a falar como nós, imitar o nosso discurso. O nosso discurso não faz sentido, do outro lado também não. Mas se nós conseguirmos seduzir as pessoas para que falem como nós, elas pensarão como nós e estarão do nosso lado. Isso é o que o sujeito ensina no mundo, meu Deus do céu. Né? De o que fazer com um cara desse? Eu digo, bom, o mínimo seria bater nele. Então, quer dizer, eu tenho uma outra solução, além de inculcar a linguagem, eu tenho uma outra solução, não deixar você falar. Não é isso? Pois esse é precisamente o objetivo dela, não fazer sentido, mas ser imitada. Então, isto aqui está no fundo de todo o discurso feminista, gaysista, direitos humanos, indigenista, tudo. Nada ali procura fazer sentido. E, portanto, você descobrir contradições nesse discurso é perda de tempo. Porque está pouco se lixando para a contradição. Às vezes, você observando esses discursos, e dá uns efeitos cômicos. As contradições são cômicas porque não são só contradições lógicas, mas são contradições materiais. E quando há contradições materiais, você vê que o indivíduo que está empreendendo, não que está empreendendo um discurso contraditório, mas está empreendendo ações contraditórias, ele alcançará um resultado que não combinará nem com uma das proposições, nem com a sua contrária, mas será uma terceira coisa absolutamente incontrolável e imprevisível. Então, hoje mesmo eu anotei lá no Facebook, vocês já notaram que as pessoas que querem o desarmamento civil, portanto, querem que as armas sejam privativas da polícia e dos militares, são as mesmas que querem desarmar a polícia e os militares. Hã? Saiu agora um decreto dizendo que os policiais são obrigados a usar armas não letais. Mas não foi você que entregou as armas letais, transformou em monopólio da polícia, a população não pode ter? Né? Então, você tem três etapas. Primeiro, você desarma a população em geral. Segundo, você desarma a polícia e os militares. E terceiro, você vai desarmar os bandidos, se der. Agora, só que tem a pergunta, quem vai desarmá-los? Não é isso? Então, é claro que o resultado disso vai ser um florescimento inaudito do banditismo, vai ultrapassar tudo que a nossa imaginação pode pensar. Nós vamos ter saudado 70 mil homicídios por ano. Isso, se esta política continuar, certamente vai dar nisso. Também, num país onde tem 70 mil homicídios por ano, é estranho que a polícia tenha matado 2 mil pessoas. Eu digo, mas escuta, se tem 70 mil homicídios, tem 70 mil homicidas. Né? E se a polícia só matou 2 mil desses, está faltando 68 mil. Para dar um equilíbrio. Ao escrever dessa maneira, a autora está exibindo suas credenciais de membro do clube. Isso é perfeito. Quer dizer, é uma identidade grupal que está sendo passada, exatamente como o Richard Rorty diz que é para fazer. Só interessa saber se você fala como nós. Se você fala como nós, você é um membro do grupo e, portanto, você dar o que isso vem a realizar é a definição de política, segundo Carl Schmitt. Carl Schmitt foi um filósofo que, mais ou menos inconscientemente, contribuiu para a teoria nazista, onde ele dizia que ele definia a política como aquele campo da atividade humana onde nada pode ser arbitrado racionalmente e, portanto, ali só resta juntar os amigos contra os inimigos. Este é o mesmo critério do Richard Rorty. Passados 80 anos, aqui é uma ideia que esteve na origem da teoria nazista, hoje é alardeada entre todo o pessoal da esquerda que alegadamente é antinazista. Então, isso quer dizer que tudo se politizou no sentido do do Carl Schmitt. Carl Schmitt admitia que nem tudo na sociedade é política, quer dizer, existem setores onde é possível arbitrar as coisas racionalmente. Por exemplo, num tribunal, uma questão criminal. O sujeito é culpado, não, se matou, não matou, roubou, não roubou. Não é uma questão política. Não é isso? Há uma questão de fato que pode ser resolvida por meios racionais. Na ciência também existem muitas questões né? Que podem ser resolvidos por meios racionais. Por exemplo, o negócio do Pasteur: existe geração espontânea, não existe geração espontânea, isso é uma questão de fato, pode ser resolvida por meios racionais. Porém, a partir desta fase aqui, tudo se politiza, né? Inclusive as teorias científicas, né? Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava lendo, tem um âncora da CNN, ele foi muito criticado porque ele disse que esse pessoal que está fazendo as bagunças lá em Ferguson, muitos deles estavam drogados. E é um mandamento da mídia americana que você não pode associar drogas e violência, porque isso é discriminar os drogados. Então, quer dizer, se existe uma associação de fato entre drogas e violência, é um problema, mas não é isso que interessa. Se é fato ou não é, não vem ao caso. Está entendendo? O que interessa é se é feio ou bonito, ou seja, se nos agrada ou nos desagrada. No Canadá passaram uma lei que, se você fala mal de uma pessoa, a exceção da verdade não vale mais. O que vale é saber se a pessoa se sentiu magoada com aquilo. Então, por exemplo, eu digo: olha, os caras roubaram o negócio do mensalão, tá, né? O cara vai e me processa. E eu vou lá e provo: não, é verdade, eu falei só a verdade. Não interessa, interessa que ele ficou magoado e você vai pra cana. Você está entendendo em que tipo de cultura nós estamos entrando? Na cultura onde o que vigora são as emoções e preferências do grupo mais barulhento, mais violento e mais descarado. E isso é realmente, nós já estamos vivendo nisto, isso já é o que funciona. Claro que existem alguns resíduos, né, de uma etapa anterior, e tem pessoas que ainda acreditam em ciência, acreditam na distinção de verdade e falsidade, etc. Mas isso está perdendo validade na nossa cultura. Então, nós estamos entrando na cultura do grupo de pressão. E sobretudo o grupo que for mais histérico, mais louco, ou às vezes mais psicopata. Quer dizer, a total ausência de consciência moral, portanto, a total ausência de escrupulosidade, passa a se tornar uma vantagem incomparável. Não é? Porque eu nunca me sinto culpado em nada, culpado são sempre os outros. Eu sou sempre a vítima, estou sempre reclamando, estou sempre ganhando. É isso? Então, ninguém pode me magoar. Ao escrever dessa maneira, a autora está exibindo suas credenciais de membro do clube. Ela está mostrando que passou pelo ordalho da iniciação, no qual sua mente foi purificada dos significados antigos e opressivos e recebeu a oferta de um modo de pensar novo e mais puro, no qual a verdade não tem voz, assim como o pecado não tem voz da mente do cristão renascido. Você recebeu o batismo, você está livre do pecado agora, em princípio. Então, você está livre do problema da verdade e do erro. Só o que interessa é como você se sente. Então, é claro que qualquer enfrentamento com pessoas desse tipo, pessoas que estão infectadas desta maneira, seja porque chegaram nisso através das vias do esquerdismo tradicional, seja que chegaram através do Richard Rorty e do seu viés analítico-positivista, essa discussão é absolutamente impossível. Se você provar que o sujeito está errado, aí mesmo é que ele ganha a discussão. Porque você vira, na hora que você provou que ele está errado, você o humilhou. E se você o humilhou, ele é a vítima e você é o opressor. Então, isto ainda não está consagrado em lei, mas será. Onde você vencer uma discussão vai ser considerado uma ofensa tão grande quanto você dar um tiro no cara. Eu vejo que tem muitas pessoas que já se sentem assim, já reagem desta maneira. E o número das pessoas vai aumentando, aumentando, aumentando, amanhã ou depois elas estão no parlamento e elas passam essa lei. Como já passaram no Canadá. Né? Se virmos a meta-merda dessa maneira, duas características tornam-se imediatamente explicáveis. O ataque à verdade e objetividade e a constante repetição, como se fosse um refrão de um comprometimento político. Só que esse comprometimento político, ele é cada vez menos político no sentido formal da coisa. Você não pode dizer, por exemplo, que o movimento gaysista é político neste sentido. Ele não tem objetivos políticos. ele tem o objetivo de impor os gostos e preferências de um certo grupo a toda a coletividade humana. Ele não está buscando poder, não quer o governo, não quer nada, só quer virar, vamos dizer, a onda a meu favor. Claro que é uma disputa de poder, mas não é do poder no sentido formal político, né? Então, vamos chamar um comprometimento grupal. Baudrillard, que tem a seu favor o fato de que escreve de maneira muito mais clara do que seus companheiros de sacerdócio, enuncia a doutrina fundamental do templo explicitamente. Aspas. A ciência explica coisas que foram recortadas e formalizadas de antemão de modo a assegurar que elas irão obedecê-la. A objetividade nada mais é do que isso, e a ética que vem a sancionar esse conhecimento objetivo não é nada mais do que um sistema de defesa e ignorância imposta, cujo objetivo é manter esse círculo vicioso intacto. Ora, é evidente que nem toda objetividade é isto. Porém, na prática da ideologia científica, é isso que você vê funcionar a maior parte do tempo, né? Então, quando eu vou iniciar uma pesquisa científica sobre alguma coisa, eu tenho que recortar num certo campo de fenômenos, e eu recorto baseado na hipótese de que aquilo obedece a uma lei, a uma regularidade qualquer, ou tem uma causa comum, etc, etc. E tudo que eu faço em seguida é baseado nesse recorte inicial. Portanto, de algum modo, Baudrillard tem a razão. Porém, se o Neguinho é um cientista sério, ele sabe que ele operou esse recorte, e ele sabe que todas as observações que ele está fazendo sobre este campo estão dentro de outros campos ontológicos diferentes que rodeiam aquilo e que limitam a validade das suas conclusões. Todo cientista sério sabe isso. Porém, quando isto é levado em conta na prática científica hoje em dia? Eu digo quase nunca. Então isso quer dizer que você pode dizer, o Baudrillard não está falando da ciência, ele está falando da pseudociência. Claro que isso é pseudociência. Só que seria questão de perguntar, mas que outra ciência existe hoje? É? Na música erudita, isso foi muito marcante. A música erudita do século XX se dissolveu, foi dissolvendo à medida que o tempo foi passando. Porque as leis da tonalidade, as leis da harmonia, as leis que governavam a música durante os últimos 8 séculos, elas foram sendo... Sim, isso quer dizer, se eu quiser fazer de outra maneira, você pode fazer de outra maneira. Vai ficar horrível, mas... É horrível do ponto de vista estético. O estético tem a ver com as sensações. Quer dizer, a sensação que o ouvinte tem quando está ouvindo aquilo é desagradável. Mas pode ser agradável por outro lado, porque é socialmente aprovado. É? Porque ele dá um certo prestígio e tudo isso é agradável. Então eu suporto aquela música horrível da decafônica porque aquilo me dá uma sensação agradável que não é de ordem musical, mas é de ordem social. Tá entendendo? E me dá inclusive um senso de como é que se diz, de requinte intelectual. Tudo isso é muito prazeroso. Não é isso? Então, isso quer dizer, esta frase do Baudrillard, aos ouvidos do Scruton, deve ter soado terrivelmente escandalosa, mas o Baudrillard não está falando nada de nada que mil teóricos da ciência não tenham dito igual. Ele pode estar dizendo por motivos não muito honestos, e pode até estar exagerando, e pode até estar generalizando erroneamente, mas muita gente diz isso, né? Aquele livro que eu te recomendei ontem, o Faith in Numbers, a Fé nos Números, Theodore Porter, é um baita de um livro, né? Ele mostra exatamente isso. Quer dizer, como é que os processos de quantificação viraram um processo já de fantasia, pô, né? Quer dizer, tudo aquilo que é quantificado não precisa mais prestar satisfações do ponto de vista ontológico, do ponto de vista da veracidade. Quer dizer, o número vale por si. Ao ler essa afirmação, o estudante ansioso por tornar-se membro do grupo sente um enorme fardo cair dos seus ombros, como o fardo que cai das costas do peregrino naquela grande alegoria da vida religiosa escrita por John Bunyan. Aqui está John Bunyan. Pilgrim's Progress, né? O avanço do peregrino. O estudante descobre que não há objetividade, não há verdade, não há realidade contra a qual as suas palavras possam ser medidas e julgadas insuficientes. Ora, mas seria o caso de dizer, mas peraí, a escola analítica nos fornece essa objetividade, essa verdade, essa coisa toda, ela própria é uma confusão dos demônios. É? Ela contribuiu para isto. Na medida em que você dissolve toda a atividade filosófica na análise da linguagem, e você a limita a isto, aí já não há critério de objetividade nenhum mais possível. É? Então, este é o ponto, essa é aquela discussão que surgiu com o meu aluno Fábio Salgado de Carvalho outro dia, onde ele estava crente que a linguagem antecede o mundo. Por quê? Ele vive estudando filosofia analítica, ele gosta disso, então ele vive num mundo onde a linguagem é tudo. Mas esta mesma coisa que a linguagem é tudo também veio por outro lado, veio pelo Ferdinand de Saussure e pelo desconstrucionismo, e no fim a filosofia analítica e o desconstrucionismo se juntam na mesma dissolução da realidade na linguagem. E um estudante inteligente, de repente, se torna incapaz de perceber que o mundo é uma pré-condição da linguagem. E se você diz, ah, mas tem o Logos Divino, eu digo, pera, mas o Logos Divino é outra linguagem. A linguagem humana não é o Logos Divino. O Logos Divino é claro que antecedeu, mas, retornando ao raciocínio, se você disser a linguagem humana preexistiu à criação do mundo como possibilidade na mente divina, então a linguagem preexistiu e o mundo preexistiu, então os dois coexistiam. Na ordem da criação, tanto na versão bíblica quanto na versão evolucionista, o mundo vem primeiro e o ser humano, portanto, a sua linguagem, depois. Não há a menor possibilidade de confusão aí, a não ser que você esteja há anos se intoxicando, tá certo? De uma prática filosófica onde a análise da linguagem é tudo. Então, a minha tese fundamental é a seguinte: o mundo não apenas antecede a linguagem, mas o mundo é mediador de toda a linguagem possível. Eu estou falando agora, vocês estão ouvindo. Entre eu e vocês, tem um espaço físico no qual as minhas palavras se propagam em ondas sonoras e são convertidas na sua mente, tá certo? Em sinais significativos, etc, etc. Tira tudo isto, eu digo, bom, então como é que nós vamos falar? Quer dizer, nós somos entes fisicamente existentes, então nós precisamos de um mundo físico existente para poder ter alguma linguagem. Mais ainda, o que quer que eu diga, por mais eu pego a frase mais abstrata que eu possa imaginar, isso é E igual MC2, né? Isso é incompreensível fora da existência de um mundo físico. Tira o mundo físico de E igual a MC2, quer dizer o quê? Não quer dizer mais nada. Ele está se falando, está dando uma fórmula do mundo físico, meu Deus do céu. Mas qual a salvação que essa... quer dizer, não há verdade, não há realidade contra a qual suas palavras podem ser medidas e julgadas insuficientes. Eu repito, na escola analítica também não há. Porque você disser, não, mas você tem o experimento científico. O experimento científico está sempre dentro desse esquema a que o Baudrillard se refere, esse esquema circular. A não ser que seja uma ciência fundada, vamos dizer, em preceitos ontológicos razoáveis. Mas qual a salvação que essa comunidade oferece? A liberdade de falar em línguas tem seguramente um certo valor, mas em si mesma não é uma consolação duradoura. A alma renascida exige solidariedade, imersão em uma causa, o sentido de caminhar lado a lado com os companheiros iniciados na indestrutível falange dos salvos. A política entra na liturgia com a promessa unificadora de redenção, aquilo que mantém a comunidade unida em desafio ao mundo. Se você perguntar por que a orientação política sempre tem de ser de esquerda e subversiva das estruturas do poder da ordem burguesa, daí certamente a pergunta, assim concebida, responderá a si própria. A condição de membro do grupo que se oferece ao postulante implica repúdio, um desafio da ordem social que nunca ofereceu nenhum caminho claro de inclusão e que não abra nenhum espaço óbvio para uma classe acadêmica ociosa. Eu digo, mas peraí. Mas o próprio pessoal da comunidade analítica não é uma classe acadêmica ociosa, sem função social definível? Claro que é. Mas é só você ver o que eles estão estudando. Você pega aí as publicações deles, publicações acadêmicas, e você vê que são temas que não podem interessar para ninguém e que não têm o menor interesse prático para ninguém no mundo. E, no entanto, eles são pagos para fazer isso. Então, eu digo, olha, claro que essa comunidade acadêmica ela é um prato cheio para o movimento revolucionário. Ela vai pegar ali milhões de membros, como de fato pegou nos Estados Unidos, né? Haverá, é claro, cismas de heresias, exatamente como houve no marxismo, freudismo e outros movimentos subversivos dos últimos tempos. Mas haverá também uma postura comum de negação. O negócio das academias é definir-se a si mesmas como um espaço diferente da ordem burguesa. Um espaço onde as velhas hierarquias, costumes e ritos de passagem não têm autoridade e para dentro do qual os jovens podem ser recrutados no exato período das suas vidas em que o recrutamento se torna uma necessidade urgente. Uma necessidade que está no sangue. Então, muito bem, desde quando os estudantes universitários são recrutados para movimentos subversivos? Desde o primeiro dia que se fundou a primeira universidade. É. Se você estudar a história das universidades na Idade Média, era um centro de agitação, as rebeliões estudantis paravam cidades inteiras, todo mundo tinha medo dos estudantes. Né? Então, isso parece estar na própria constituição da classe universitária, qualquer que ela seja, em qualquer lugar do mundo. Porque você faz o seguinte, você reúne um bando de estudantes que não tem que trabalhar, que estão sendo pagos para isso, ou pelo Estado, ou por algum contribuinte. E mete na cabeça deles a ideia de que eles são uma elite, de que eles são a parte mais esclarecida. Digo, como é que eu, que sou a parte mais esclarecida, posso não ter função social alguma? Por que, quem vai mandar aqui é o prefeito ou o bispo e não eu? Essa ideia é inevitável, né? Então, isso quer dizer que a ideia de que as universidades são, desde a sua origem, né, um centro dedicado à busca da verdade, essa ideia é absolutamente falsa. As pessoas que estão empenhadas na busca da verdade, dentro da universidade ou fora dela, são sempre poucas. E essas, por definição, só se transforma numa comunidade num sentido muito tênue, por exemplo, da troca de ideias entre sábios num país para o outro, às vezes um congresso científico, uma coisa assim, ou correspondência pessoal, como se usava no tempo da Renascença. Existe um certo grupo de pessoas empenhadas na verdade, mas você não vai dizer que uma universidade com 20 mil estudantes estão todos eles buscando a verdade. Isso é absolutamente ridículo, né? Então, o negócio das academias definir-se assim melhor. Essa é só uma primeira tentativa de explicação, e há, obviamente, outros fatores que influenciaram a politização dos departamentos de humanidades no mundo anglófono. Mas quero concluir num tom otimista, pois quando considero a história da vida intelectual na França e me esforço para enxergar a degeneração dos anos 60 dentro do seu contexto histórico integral, não tardo a descobrir uma mensagem diferente dessa sobre a qual vinha escrevendo, uma mensagem de esperança. A meta-merde triunfou na academia anglófona, mas não na França, pela razão mesma de que a vida intelectual real francesa é conduzida na maior parte fora da academia. Pronto. Isso quer dizer que a vida intelectual que se desenvolve, por exemplo, num mercado de ideias ao qual a população tem acesso e não no círculo fechado da academia, ela está evidentemente mais sujeita à fiscalização. Né? E se os intelectuais que personificam essa atividade, eles gozam de um prestígio e de um certo poder político, eles podem perdê-la assim que a massa virar as costas para eles, falar, não quero ler mais isso, não presto mais atenção em você. Quer dizer, ele não está garantido por um emprego universitário, ele depende de vender livros. É? E é claro que isso é muito mais saudável do que o ambiente fechado da universidade. Então é por isso que a França inventou a meta merda e logo jogou a meta merda na lata, na meta privada. Não é isso? Mas nos Estados Unidos, isso entrou na universidade e não saiu mais, e na Inglaterra também. Por quê? Porque a universidade é o campo perfeito para isto. Você pode dizer que esta onda da metamerda na França, ela foi causada, claro, a coisa mais óbvia, quer dizer, a derrota da França na guerra, uma coisa altamente desmoralizante, né, facilita tudo isso. Quer dizer, o país passou o maior vexame, né, toda a sua classe dirigente caiu, né, depois ainda se sujaram mais com o negócio do regime de Vichy, né, que foi feito, na verdade o regime de Vichy foi feito para salvar a França, isso que é verdade, quer dizer que fazendo um acordo com os alemães eles conseguiram salvar metade do território da França, que permaneceu sob o governo francês, sem a ocupação alemã. Tinha ocupação em metade, outra metade era o governo francês mandar. Então foi feito com a melhor das intenções, porém foi interpretado como uma colaboração, tá certo? E é claro que os nazistas viam aquilo apenas como uma etapa. Falaram, não, agora nós deixamos os franceses governar aquilo ali, daqui a pouco nós tomamos o resto. Então foi a desmoralização geral. E quando termina a guerra, ninguém mais lembra do que aconteceu antes da guerra. Ninguém mais lembra que foi a esquerda que boicotou as Forças Armadas Francesas. Ninguém mais lembrava disso. Então, e a esquerda toma a iniciativa de sair acusando as pessoas. Né? Então, naturalmente, ali o esquerdismo cria um prestígio extraordinário. Não é isso? E você vê, quando chegam as tropas francesas, são trazidas de volta junto com os americanos, então a grande preocupação do general de Gaulle e sobretudo do general Leclerc, que era o verdadeiro comandante efetivo no campo de batalha, a grande preocupação deles é chegar antes que os comunistas tomem Paris. Conseguiram chegar por 5 minutos, né? Senão a França teria virado comunista ali mesmo. Né? Mas você vê que ao longo do tempo o próprio de Gaulle se mostrará muito frágil perante esta gente, até por vaidade. Né? Então, o veneno foi rapidamente expelido do sistema na França e seus efeitos morreram com as pessoas que o produziram. Existe uma maneira de nós, escritores ingleses, lutarmos contra o bullshit que vem destruindo a vida intelectual e trata de fazermos tudo o que estiver no nosso alcance para garantir que a vida intelectual aconteça fora da academia e que os jovens aprendam na universidade, que não é lá que vão encontrar a possibilidade de ser participantes de um grupo, mas em lugares onde a cultura e não a metacultura prevalece. Então, bom, o que, que nós estamos fazendo aqui? Exatamente isso. Tá certo? Então, isso tem que ser feito fora da academia. Né? Não há a menor possibilidade de vinculação à instituição. E o futuro da cultura depende de que apareçam inumeráveis grupos como esses. Quer dizer, que tem entregar para a iniciativa privada de novo. Né? Visto numa perspectiva real, Sartre não era de modo algum anormal. Nos grandes dias que precederam e se seguiram a Revolução de 1789, a França continha muitas figuras comparáveis a ele. Escritores para quem o argumento filosófico abstrato e a apresentação artística da esseidade do mundo andavam de mãos dadas. Bom, isso é verdade, isso é a característica da França, o sujeito que filosofa numa linguagem que é acessível e atraente e que tem leitores fora da academia. Né? Ao contrário, vamos dizer, o filósofo puramente técnico, que só escreve para outros filósofos, é uma exceção na França. Se você lê, por exemplo, Louis Lavelle, eu digo, não há nenhuma dificuldade técnica em ler o Louis Lavelle. Não, a dificuldade dele, vamos dizer, é a concentração de pensamento dele, só isso. Mas ele não usa termos esotéricos e ele escreve num francês clássico, maravilhoso, no fim das contas. Né? Do meu modo, Henri Bergson, já leram Henri Bergson? É uma delícia ler Henri Bergson, parece música. Né? E era o maior filósofo que tinha na França na época. Como é que foi feita a carreira de Henri Bergson? Com conferências populares. Embora ele fosse um membro da academia, Os cursos dele eram abertos à população. Então juntava 1.000, 2.000 pessoas para ouvir Henri Bergson. Eram um público de ouvintes, por assim dizer. Penso em Rousseau, agora conhecido por seus ensaios políticos controversos e pelo livro notável das Confissões, mas que é muito mais importante por ser o autor poético da novela Heloísa e que merece mesmo a nota de rodapé na história da música como compositor de Le Devant du Village, o adivinho da cidade. Penso em Diderot, o filósofo Jacques Le Fataliste e La Religieuse são dois dos romances mais originais e poderosos do século XVIII. Olha, eu nunca li o Jacques Le Fataliste, né? E La Religieuse eu conheço bem a história, e eu acho até estranho que o escroto não tenha sabido qual é a verdadeira origem do La Religieuse. Se você sabe como ele se apresenta, não como um romance, mas ele se apresenta como uma história verdadeira. Ele diz que Diderot alegava que tinha todos os documentos que provavam a história, não tinha nada, era tudo mentira. Mas ele oferece como uma reportagem, não como um romance. A hora que você sabe disso e confere com os fatos, você pega o horror desse livro. Pensa em Montesquieu, o autor filosófico das Belles Lettres Persanes, Cartas Persas, em Voltaire, o filósofo que desabafou sua distinta visão do mundo, tanto em peças, poemas, romances e histórias, como em argumentação racional. Bom, a verdade é que raros seres humanos escreveram tão expressivamente quanto Voltaire. Voltaire conseguia dizer qualquer coisa, quer dizer, o domínio que tem da língua é um negócio absolutamente prodigioso. Mas em nenhum instante Voltaire se afirma como um verdadeiro filósofo. Ele não há nenhuma questão filosófica que ele trate com originalidade e em profundidade. Ele era um difusor do pensamento alheio. Talvez o livro mais importante dele seja Os Elementos da Filosofia de Newton, que transformaram o mecanicismo newtoniano na moda, que criaram verdadeiramente o prestígio de Newton, né? O livro de Newton, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, são um livro dificílimo de ler, precisa saber muita matemática e ninguém leu aquilo, né? Mas aí veio o Voltaire, trocou em miúdos e todo mundo gostou. Mais tarde, no período da reação, a história se repete. Escritores como Chateaubriand e Demestre escreveram filosofia que também era literatura e mostraram que se podia compreender a presença do mundo social sem sentir a velha necessidade de destruí-lo. Então você vê que esta coisa de você filosofar numa linguagem literária bonita, atraente, de alta qualidade, não era privilégio de um grupo político especial. Quer dizer, o pessoal da Revolução fazia isso, o pessoal da Reação também fazia igualzinho, né? Nenhum desses grandes escritores tinha muito que ver com a vida acadêmica. Todos eles tiveram plena participação na corrente dos eventos contemporâneos e estabeleceram entre eles o padrão para uma literatura independente que seria também um espelho para o mundo. Isto é uma tradição francesa. Nunca se perdeu. Até hoje você tem toda esta fase da meta-merda se desenrola dentro disso. Você pega os escritores da época, são assim. Agora, o que aconteceu é que o requinte da língua francesa foi transformado por indivíduos como Jacques Lacan, Derrida e outros, numa coisa tão artificial e tão pedante que se torna nojento, tá entendendo? Então eu vejo que, por exemplo, os escritores que apareceram mais recentemente na França, eles já não escrevem tão bem quanto os de uma outra geração. Eles carregam o peso dessa herança da meta-merda e não conseguiram se livrar ainda, né? Então você tem, de repente, você tem obscuridades de língua. Por exemplo, Jean-Luc Marion, que é um filósofo que eu adoro, um monstro de filósofo, a linguagem dele tem este resíduo, né? Ele está explicando tudo bonitinho, de repente o negócio complica e você vê que é um modismo linguístico que ele assimilou meio inconscientemente. Eu digo, bom, se então a tradição da clareza francesa se perdeu, a tradição da elegância literária não se perdeu, ao contrário, continua viva. Hein? Não conseguimos realizar nenhum equivalente dessa cultura literária no mundo da fala inglesa. Na Inglaterra, o mais próximo que chegamos a um genuíno filósofo literário é Coleridge, cujas obras de argumentação são, no entanto, claudicantes e incertas, comparadas com aquelas de seus contemporâneos franceses, tais como Tocqueville, Chateaubriand e Mestre. Bom, essa é verdade, no Coleridge existem ideias absolutamente fantásticas, Mas que ele era uma mente confusa, era. Ele escreveu uma última obra, que era um tratado filosófico, que ele achava que ia ser a sua obra-prima, e o negócio falhou. Ele não só não terminou, como tem trechos inteiros incompreensíveis. Você vê que ele não domina o assunto que ele está falando. E, no entanto, quando você lê esses três, quer dizer, né, Alexis de Tocqueville, François-René Chateaubriand e Joseph de Maistre, olha, são primores de argumentação e disposição, mas primores mesmo. Isso aí, você quer aprender a ler, você quer aprender a escrever, você lê esses caras, né? E, de fato, este nível de exposição, assim, tão elegante, tão clara, ao mesmo tempo popular e erudito, você não tem isso na língua inglesa. E não tem por quê? Por causa das universidades. Quer dizer, como a vida literária, a própria vida literária acaba se fechando na universidade. Hoje, para ser escritor, o sujeito faz curso universitário, né? Como se a coisa se fecha dentro da universidade, então nunca se alcança este nível aqui. Vamos dizer, um escritor de língua inglesa, para ele falar simultaneamente para os eruditos acadêmicos e o povo, é quase impossível. Você não tem mais uma língua comum, uma língua franca, por assim dizer, como tinha na França. Você vê, o Scruton, ele tenta praticar isso. Ele escreve mais ou menos para todo mundo, mas ele é um. Da mesma maneira, T.S. Eliot, que não obstante ser um poeta requintado, nunca teve êxito em usar sua percepção concreta para desenvolver suas tentativas ocasionais de argumentação filosófica, que permanecem imperfeitas e cheias de incerteza, como Notes to Art, The Definition of Culture, Notas para a Definição de Cultura. Porém, a tentativa foi feita na Inglaterra por Carlyle, William Morris, Ruskin e uns poucos outros, e por Emerson e Thoreau nos Estados Unidos. Tá bom. Também é verdade, você pode, se ainda ler com proveito, né, Ralph Emerson é um filósofo, ao mesmo tempo literário e popular, que dá para você entender perfeitamente. Mas, quando você pega, por exemplo, Carlyle, William Morris e Ruskin, Carlyle ainda se lê com gosto, tipo, mas precisa saber muito inglês, o vocabulário é carregado. Mas William Morris e Ruskin estão ligados a movimentos muito específicos, né? Movimentos políticos tipo anarquista, muito limitado. Então, você lê até um certo ponto e depois você perde interesse, né? Esses escritores dão testemunho do fato de que verdadeiros intelectuais literatos poderiam existir no mundo anglófono, e de que não precisariam estar presos numa instituição acadêmica, mas poderiam perambular pelas ruas de braços dados com suas belíssimas parceiras, como Bernard-Henri Lévy, ou fazer uma pregação desde um trono em um clube da moda ou um restaurante como Sartre, sem nunca botar os pés em uma universidade durante toda a vida. Bom, a possibilidade, evidentemente, existe, e o próprio Scruton, de alguma maneira, né, ele exemplifica isso. Mas, eu digo, por que que não pode ir além disso? Porque tem a raiz na escola analítica. Então, isso de algum modo trava, né, a argumentação dele e o impede de chegar, vamos dizer, à profundidade que o diagnóstico da situação exige. Por exemplo, essa diferença entre essa falta dos ritos de passagem. Eu acho fantástico que ele não perceba que a escola analítica tem um rito de passagem, só que é um rito esotérico. Mas, e que, por outro lado, o rito de passagem, por si, não resolve nada, porque pode introduzir a pessoa, vamos dizer, numa pseudo-religião, como a religião revolucionária. E que, se a França se livrou disso, não foi por ter ritos de passagem. Ao contrário, o que tinha rito de passagem era a meta-merda. Como é que se desfez o efeito do rito de passagem? Pela circulação das ideias na literatura, que é o que até hoje funciona. Não é isso? Você vê que aqui nos Estados Unidos você tem um debate de ideias também muito intenso. Mas ou ele se trava numa esfera universitária ou se trava numa esfera jornalística. Então, por exemplo, desde que eu estou aqui, faz 10 anos, eu li centenas de livros sobre debate político americano no presente. Não tem nenhum que eu possa dizer que é uma obra literária memorável. Todos estão presos às circunstâncias do momento e são obras jornalísticas que vão passar. Quer dizer, elas atendem uma necessidade do momento, são uma intervenção na política do momento. Por exemplo, eu gosto muito do livro do Bernard Goldberg, que é a crítica da grande mídia, comprometida politicamente. O livro é muito bom, mas é bom por causa da importância do assunto, né? Você não vai ler Bernard Goldberg daqui 50 anos para aprender a escrever, né? Quem saiu um pouco disso, vamos dizer, a Ann Coulter saiu um pouco disso, ela tem certas qualidades literárias, Mona Sherry tem algumas qualidades literárias, mas não é, nenhuma delas é um Chateaubriand, nenhuma delas é um Joseph de Maistre. Você não tem ainda isso no mundo de língua inglesa, e eu acho muito William Buckley. Hã? Sim, William Buckley tem, ele é isso, de alguma maneira. Ele é um intelectual extra-universitário que escreve muito bem. É isso. Porém, você não pode esquecer que o William Buckley era um ideólogo do partido. Ele não era um intelectual independente. É isso. Ele era um líder político. É isso. E também com uma perspectiva um pouco limitada por um fator de classe social. Ele era um homem de uma família rica, um homem elegante, e fora disso, fora desse mundo, ele não entendia nada. Então, quer dizer, o verdadeiro problema do comunismo no mundo ele nunca entendeu. Ao contrário, quem entendia era o pessoal da John Birch Society, que ele ajudou a fechar, perseguiu para caramba, porque eles achavam que os caras estavam exagerando. Então, hoje, você lê as coisas que o pessoal da John Birch Society dizia 30, 40 anos atrás, e o que o Buckley disse, eu digo, bom, ele sabia o que ia acontecer, ele não. Então, eu acho que isso, embora alguns livros do Buckley, como o próprio livro de memórias, conserve o seu poder pela qualidade literária, as ideias já não significam mais nada. Esvaziou. Veja, a profundidade de uma ideia política que você lança no tempo, você vai enxergar 50 anos depois, se as coisas se passaram como o indivíduo estava dizendo. Você vê que tomaram uma direção completamente diferente, né? Eu quero dizer que ele perdeu a atualidade. Por exemplo, leia o Buckley e pergunta onde está, nesses livros de 50 anos atrás, o Obama. Um fenômeno como Obama, dentro do mundo do Buckley, é impossível. E, no entanto, aconteceu. Não é isso? Mas, na John Birch Society, você acharia? Eles entendiam o que estava acontecendo, mas eles não tinham a elegância do William Buckley. Eram uns grossos comparados. Então, bom, o cara grosso tinha razão, e o outro, todo elegante, não entendeu o que estava se passando. Bom, então eu acho que por hoje é só. Amanhã nós vamos fazer uma revisão de tudo, resumir tudo, tirar algumas conclusões. Só uma pergunta, assim. Onde entra aí nessas últimas coisas que você falou, o Roger Kimball? O Roger Kimball, ele tenta fazer isso. Ele está tentando fazer isso, mas aqui você tem um problema, na sociedade americana você tem que ser elegante. É. Agora, quando você lê Voltaire, por exemplo, né? Voltaire escreve muito bem, mas ele não é elegante. Né? Ele às vezes é grosso, ele faz umas piadas horríveis, você está entendendo? Mas é criativo, literário? Sim, sim, né? Voltaire pega a língua francesa e dá o nó. Né? Só que é o seguinte, é tudo mentira, mas é gostoso de ler, é simpático. Né? Voltando um pouquinho. Mas o Roger Kimball, ele é um homem que usa gravatinha borboleta, você está entendendo? E pronto, preciso dizer mais alguma coisa? Então, é um tipo elegante que circula nos meios de Washington. Você não imagina assim, o que essas exigências sociais, o peso que essas exigências sociais têm nos Estados Unidos. Ele não consegue imaginar. Por exemplo, se você vai em certos lugares e as pessoas veem que o seu terno foi comprado pronto e não feito por um alfaiate, você está liquidado politicamente. Eles vão, esse cara comprou o terno no Walmart. Pronto, acabou. Quer dizer, essa coisa do requinte, tá? Os europeus nunca tiveram isso, né? O próprio Roger Scruton, quando teve aqui em Washington, o Scruton é tolerado porque é inglês. O Scruton é um cara totalmente deselegante. Ele é um homem, né, intelectualmente requintado, tá certo? Mas ele é como o Eric Berger, né? Ele é um homem intelectualmente requintado com gostos proletários, né? Todo descabelado, mal vestido, mas é inglês. Então os caras não vão julgar, mas o americano, eles não aceitam isso. Se o cara é estrangeiro, fala, bom, isso é esquisitice lá do país dele, tá, né? O próprio Eric Weigel, né? O Eric Weigel era o intelectual mais requintado que tinha na época, e no entanto ele fumava aquele charuto mata-rato, né? E disse que não podia beber, ele bebia meio copo de vinho e dormia nas festas. Bebia o pior vinho que tinha, entendeu? Pronto, acabou, né? Se fosse um americano, a carreira dele teria acabado. Mas ele é alemão, então nós não sabemos como ela. Os estrangeiros têm uma certa tolerância. Mas para quem já circulou, por exemplo, se você vai no Senado, vai no Congresso e tal, você vê que o ambiente assim, todo mundo tem que estar absolutamente impecável. É isso? O modo das mulheres vestirem, você vê que é mais ou menos uniforme em Washington, tem uma regra, né? O Russell Kirk é o próprio requintado, né, finíssimo. Então esta, vamos dizer, o tipo mais popular mesmo, como o próprio Sartre na França, não pode aparecer aqui. Quer dizer, o sujeito que você, ele sai do Congresso, vai para a universidade vai para o bar da esquina, depois faz um discurso em cima de uma caixa de maçã, você está entendendo? Não existe isso aqui nos Estados Unidos. Quando aparece um cara desse, mas é no meio literário, ainda era tolerável até um certo ponto, se fosse um definido como um artista, como Norman Mailer, por exemplo. O Mailer era um brega, não é isso? E às vezes é aceito postumamente, como Henry Miller, né? Henry Miller é um brega em toda a linha, e ele se impôs pela força da personalidade, mas só tinha medo dele. Né? Ele falou, não, esse é louco, é melhor a gente não mexer. Às vezes você se impõe nesta base, né? Antigamente tinha esta coisa do requinte, eu acho que é uma coisa mais dos últimos 30 anos. Apareceu nos Estados Unidos, né? Coisa mais dos yuppies, porque vem os yuppies e vem o neoliberalismo, falei, ih, aí dançou. Então, alguma pergunta? Professor, saindo um pouco do requinte vindo para a cultura popular, o Gruber estava falando a respeito desrespeito a regras, né, do gosto musical. A gente vê que no Brasil, por exemplo, você tem nos últimos 20 anos, 20 ou 30 anos, uma repetição naquilo que é tido como identidade juvenil, ou do jovem. Então é aquele rock dos anos 80, 70, Cazuza, Renato Russo, e vira filme, e vira livro, mas é sempre a mesma coisa, tido como música popular, música do jovem, música. Bom, mas que o que, que se lê no Brasil, nas universidades? Aquilo que os franceses liam na década de 60. Uhum. E no Brasil isso ainda soa como novidade. De um rapaz discutindo comigo, falou, você não sabe nada de América Latina, você precisa ler o Eduardo Galeano. Eu disse, mas eu li o Eduardo Galeano quando eu tinha 18 anos. Quer dizer, o cara acabou de ouvir falar que ele pensa que é uma novidade. Eu falei, mas escuta, mas isso é coisa da minha juventude, não da sua. Não, já devia ter passado, já devia ter sido esquecido, mas aí o Brasil ainda está vivo. Até o Galeano já desautorizou o livro. Até ele, nem ele aguenta mais o livro dele, meu Deus do céu. pervasiva e pervasiva na alta cultura musical, por exemplo. A música erudita no mundo inteiro, como o decafonismo, por exemplo, com outras correntes desconstrucionistas. Ali você vê o desconstrucionismo em atividade musical. Você vê, o desconstrucionismo na Alemanha, ele foi uma coisa devastadora, porque ele se tornou obrigatório. Se você não compunha daquele jeito, eles simplesmente não tocavam a sua música. Agora que a gente começa a descobrir tesouros musicais, né, da época, que foram simplesmente não eram executados. Às vezes eram executados aqui, mas na Alemanha não. Então o dodecafonismo ele foi como o politicamente correto da época, né? Agora, quem é que vai escutar aquelas, ouvir aquelas músicas hoje? Ninguém. Ninguém suporta, né? Curiosamente, o maior teórico do decafonismo fora da música, além de Schoenberg, é um cara chamado Theodor Adorno. Claro, claro. Não, mas veio junto com esse negócio da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt impôs o dodecafonismo, né? O Arnold Schoenberg era um amigo dele. Não, lá nas cartas do Schoenberg, ele chama de monstro, um desprezo imenso pelo Adorno. O tocador nunca entendeu uma linha dele. Os caras ficam me chamando de revolucionário, ele não entendeu nada. Eu estou na continuação da tradição. Pois é, mas o Adorno promovia o cara. Mas ele. O Schoenberg não era trouxa disso. Não se deixava enganar por isso. É que, por exemplo, no caso do Schoenberg, ele achava que seguia na melhor tradição wagneriana e que ia dissolvendo a música, que aquilo ali era uma consequência natural. Dissolver, ir em direção à tonalidade absoluta. Mais vão receber a coisa se desconstruindo realmente. Até o ponto que depois ficou invendável. A música erudita ela se implodiu. Claro. Ela desapareceu hoje. Quem fala de música erudita não lembra dessas coisas. Mas a música clássica do mundo. Esses caras mataram a música clássica. Mas o objetivo era esse mesmo, era matar. Mas era a função da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt sabe o que é? É a dialética negativa. Nós não propomos nada, nós não conhecemos valores positivos, nós estamos aqui só para destruir. É o que eles acreditavam no trabalho do negativo, vou falar rei, quer dizer, você destrói, destrói, destrói, daí surge alguma coisa. Eu digo, surge outra pior, evidentemente. Quer dizer, a essência da Escola de Frankfurt chama-se ranhetice. Você vai ranhetar com o mundo. Tudo é ruim, tudo não presta, nem nós, você está entendendo? Sim, eu comecei a pegar os músicos que esse pessoal desprezava. Eu falei, vamos ver. Né? Tem coisas maravilhosas. Né? Tem mais pergunta? No Brasil, principalmente lá no Paraná, está sendo promovido bastante debate sobre a questão da autonomia universitária, né? A Constituição garante a autonomia universitária, agora o que eles estão discutindo é o que seria autonomia. Se seria autonomia financeira, organizacional, institucional e tudo mais. E eles estão querendo cada vez mais ampliar essa questão da autonomia universitária. De que modo o senhor relaciona isso com essa questão que o Scruton fala de manter as universidades como o único centro em que essas ideias ainda são discutidas? Mas a questão da autonomia universitária, os caras estão discutindo há 50 anos. Não chega a lugar nenhum. Claro que não chega a lugar nenhum, por quê? Você não pode ter uma verdadeira autonomia. A autonomia é a autonomia de você estar a favor do PT, não tem outra. Né? Quer dizer, você não vai ter limites, né, à pregação política dentro da universidade. Já vai se transformar numa escolinha do MST mesmo, que é o que já é, não é mais nada do que isso. Mas mesmo que tenha essa autonomia, lá, professores, eles até têm uma certa. Esquisito de liberdade acadêmica que o professor universitário pode falar o que ele bem quiser, que ele não quer, né? Mas ele não tem autonomia das instituições de fomento, porque a comunidade acadêmica não tem influência nenhuma dentro da CAPES, que é quem decide para onde vai as verbas de pesquisa, que é a coisa mais importante dentro da universidade hoje, né? Então, o pesquisador ele é obrigado a submeter os projetos de pesquisa com uma determinada linguagem, citando certos autores, etc. Mas seja de um jeito ou seja do outro, quer dizer, eles estão dependendo da CAPES, muito bem. E se você tornar as universidades autônomas, o que, que vai mudar no conteúdo que eles estão transmitindo? Nada, vai piorar ainda. Por quê? Porque a própria classe dos professores já tem o seu consenso do que ela quer fazer. Ela não vai admitir que ninguém entre lá com outra ideia, eles não, simplesmente não querem. Quer dizer que a repetição dos mantras se tornou obrigatória em tudo quanto é lado. Inclusive a identidade e proteção grupal, porque os professores, por exemplo, estão claro. Eu não posso criticar o fulano porque ele é meu colega de colegiado, então eu não estou... Claro, mas é, vamos dizer, é isso que eu proponho aos meus alunos, a sua função é desmoralizar todos os seus professores em público, né? Sem dó nem piedade. E não tenha medo que ele vai te dar zero, ao contrário. Se você reclama um pouquinho, ele te dá zero. Mas se você desmoraliza, ele te dá 10 até o fim do curso. Só para garantir que você não vai fazer ele passar vexame de novo. Quer dizer, que tem, essas são pessoas que só respeitam aquilo que elas temem. Quando ele sente que o outro é fraco, ele vai em cima. Pessoa, de certo modo, ela tem que ter algo que ela assimilou daquele universo e ir além. Claro. Para quem está começando a estudar agora, isso é difícil. É claro, mas olha, qualquer aluno meu com 3 anos de estudo já sabe mais do que o professor dele. É. Qualquer um. Mas isso vai muito também daquilo que o senhor fala da formação pessoal que o aluno. Qualquer indivíduo tem que ter, porque a pressão ela não é simplesmente do professor para com você, é do professor e dos outros alunos da sala. Porque sim. O professor não entende e o resto da turma também não. Sim, então você tem que tomar a liderança dele. É muito simples. Quem manda aqui sou eu sei, e esse cara não sabe. Então vocês vão atrás de mim, não dele. É muito simples, é. Agora, mas eu não quero, estou aqui só para tirar meu diploma, então você está lascado, meu filho. Então, se você espera algo dele, se você precisa dele, você está lascado. Se a pessoa, você não pode receber nada, você só pode tomar. Alguns fizeram essa experiência e sempre funcionou. Mas o professor tratava o cara como se fosse ele fosse o reitor da universidade. Aqui no texto ele fala que acabou a meta-merda na França. Né? E ele dá a entender que a filosofia na França ela estaria não só concentrada na universidade, mas espalhada por toda a sociedade. É verdade. E na literatura também. E hoje em dia isto é de fato assim, sim, na França. Sim, sim, e sim, a sim. Última, na sequência eu queria saber o seguinte: e a universidade da França, nas universidades francesas? Como é que a filosofia concentrada ali, ela padece dos mesmos problemas, deficiências, de uma filosofia porque ela tem um respirador, ela tem uma comunicação com a sociedade em geral, e ela não fica imune a esse debate mais geral. E você tem, por exemplo, eu acredito que os leitores do Jean-Luc Marion, eles vão muito além da universidade. Ele é lido por toda parte. O Jean-Luc Marion é um filósofo católico, ele não tem nada a ver com essa coisa aí, tá entendendo? Então, na França, hoje em dia, existe toda essa comunicação frequente entre universidade e sociedade. Sim, sim, nessa discussão pública, você praticamente não tem representantes da esquerda mais. Porque você tem uma onda direitista enorme, quer dizer, aí mistura o bom, o ruim, tudo. Vem ideias malucas também, entendeu? Mas o que tem saído de livros de polêmica anti-esquerdista na França é um oceano. Tanto que você vê que esses movimentos populares que eles fazem, essas passeatas de aborto, essa coisa toda, assim, são milhões de pessoas. Quer dizer, a França hoje é uma França reacionária, embora. O pessoal de cima ainda seja, tem herança esquerdista, ou esquerdista ou neoliberal, ainda está nisso, né? mas a opinião pública está virando rapidamente. Professor, e qual a sua opinião, por exemplo, sobre um escritor como Michel Onfray, por exemplo, que parece bastante em voga, tem muitos livros? Está em voga no Brasil. É? Na França não tem esse peso. Ainda é claro que sempre tem um resíduo, sempre sobra muita coisa, né? Ou ele, ou Alain Badiou, etc. Mas são pessoas que são muito mais badaladas no terceiro mundo, especialmente no Brasil, do que na França. Claro, claro. Porque o Brasil, vamos pegar quem é o cara esquerdista que está na moda, é esse aqui. Então esse aqui nós vamos badalar. E o resto eles ignoram completamente. Eles não têm a menor. Isso que eu estou dizendo aqui é porque eu leio livros franceses, meu Deus do céu. Eu compro pelo menos 10, 20 livros franceses por mês. E muitos deles são livros de polêmica atual. Né? Então eu sei o que eles estão falando na França. No Brasil ninguém tem a menor ideia. Então eles estão achando, eles ainda, a França deles ainda é a França dos anos 60. Então você vai pegar os sobreviventes, como Alain Badiou e Michel Onfray. Para eles isso é a grande novidade. O resto, assim, eles têm anticorpos contra isso. Eles simplesmente não leem. E tem medo de contaminar. E quando, vamos dizer, quando lê alguma coisinha, né? Eles já leem com aquela grade interpretativa, no qual só interessa uma coisa: o sujeito é direitista. Se é direitista, pronto, daí você já conclui o resto do pensamento dele, você não precisa conhecer. Eles fazem isso comigo, pô, por que não vou fazer com os outros? Quantas vezes, né? Os negros não dizem: o Olavo de Carvalho defende tal coisa, coisa que eu nunca defendi, que eu sou contra. Mas é por quê? Porque é coerente com a imagem direitista. Você está entendendo? Então, o direitismo é uma premissa filosófica da qual tudo mais decorre logicamente. Né? Então, se você classificou o negro como direitista, você não precisa conhecer o restante do pensamento dele, porque você sabe que é pensamento neoliberal, patriarcal, etc. O que mais você fantasiar em cima? Agora, a exposição mesmo aos escritos do cara, ele se defende. Pô. Quantos esquerdistas já que leram o mínimo até o fim? Hã? Ninguém é louco, pô. Vai que o cara tem razão, o que, é que eu vou fazer da minha porca vida? Eles não leem mesmo. Quando eu estava lá, na França, tem um fenômeno que são dos autores que participaram mais de 68 e tal e fizeram uma autocrítica e se converteram à direita. E algumas obras desses autores são publicadas no Brasil, mas no período. No período anterior, é. É. É. É. É Bernard Henri Lévy, Finkielkraut e outros, né? Eles pegam os livros antigos da fase comunista. E às vezes até noticiam, né? Um pouquinho. Ah, o sujeito mudou de ideia e tal. Como se fosse uma coisa muito esquisita, como se fosse uma exceção, assim, raríssima, né? Curiosamente, exatamente é. Quer dizer, o que no Brasil chama de cultura superior é só um sistema de autodefesa de um determinado grupo, mais nada. Não é um grupo que queira, por exemplo, vamos dizer, o confronto, o debate, fala, pelo amor de Deus. Isso não pode, de jeito nenhum. E atualmente já se criou uma condição na qual o debate não é necessário. Ele se tornou impensável. O livro do Maynard, que foi a queda, que foi elogiado pelo Times, o New York Times teve uma matéria sobre o livro. Na Folha eles publicaram uma nota, acho que no site, não sei nem se era na versão impressa, que o texto era quase o tamanho da manchete. O livro de Diogo Maynard foi elogiado no jornal. Sim, eles podem até noticiar, mas vamos dizer, eles não vão discutir a coisa. Não, ele olha, de tudo que eu escrevi na vida, teve um esquerdista que tentou analisar alguma coisa. Que foi o. Pô, agora até esqueci o nome dele. Ricardo Mussi, que até escreveu um artigo, São Ricardo Mussi. Ele pegou dois livros meus e leu até o fim e tentou analisar. Mas foi o único. E mesmo assim, não eram os livros mais importantes. Ele não leu Jardim das Aflições, ele não leu Aristóteles. Ele pegou dois livros de crítica cultural e achou. Ah, então o universo do cara aqui, crítica cultural. Quando? Nas minhas apostilas eu já explico há 40 anos que a crítica cultural é o começo da coisa. Ela é um pretexto que você tem para você desenvolver uma análise filosófica depois. Não. Quer dizer, a pressa que ele tem de circunscrever o sujeito como crítico cultural já mostra que ele não consegue imaginar algo para lá. Agora, você imagina, por exemplo, o meu livro sobre Aristóteles, falou, bom, talvez em alguma universidade tenha dois ou três caras capazes de analisar aquilo, mas em geral, a intelectualidade esquerdista em geral, ela não é capaz, ela não sabe do que eu estou falando. Para eles, vamos dizer, se tornarem capazes de ler, precisa passar mais 20, mais 30 anos. Mas na verdade eu não ligo para isso não. Os caras dizem, vocês vão fazer cortina de silêncio, falam, mas o que mais eu posso querer de você senão que você fique quieto? Cala a boca, burro. Né? O sujeito fala, cala a boca, do lado do cara não se fala. Eu digo, perfeito! É? Falo só eu. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eu peguei esse livro do Mínimo, o Mínimo teve um anúncio. Não teve uma entrevista de televisão, né? Quando teve uma resenha, agora teve uma resenha na Folha, né? Depois de 10 edições, não teve nada. No entanto, o livro vendeu, ficou 20 semanas na lista de best-sellers. Isso é, está provando, não precisamos da grande mídia. A gente faz as coisas do nosso jeito e funciona. Só para ilustrar, na minha cidade, que é pequenininha, um amigo meu que era carteiro foi entregar correspondência numa tapeçaria e o tapeceiro estava discutindo o Mínimo com o freguês dele. É? Até um livro do Olavo de Carvalho, o Mínimo, que você precisa saber. Não é? E um homem sem... Todo o povão está lendo. Sem nível superior, sem... Não tinha na favela, lá no Rio de Janeiro, o nego lendo o Mínimo? Esqueci que favela que era. Na Maré. Na Maré. Não, eles estavam discutindo o livro na favela da Maré. E o que, que eu fiz para isso? Fiz um movimento político, botei anúncio, nada. O livro tem força. Por isso que eu dizer para os meus alunos, não participem de movimentos políticos, não saiam por aí discutindo, escrevam livros. Né? Fique 2, 3, 4 anos, publique livro bom e vamos fazer uma barreira de livro aí. Se fizer isso, a luta está praticamente ganha. O resto é de tempo. Uma vez eu estava na cultura do Conjunto Nacional, na Paulista, e na parte toda eles têm uma mesa, assim, né, uma ilha, com os livros que estão em destaque. Assim, aí eu contei, havia 30 livros, e 5 eram nossos, da Vida e da Eclésia. 2 seus. Então, se o editor que acabou de aparecer já ocupou esse espaço, pô. Não é difícil fazer isso. Quer dizer, fazer a revolução cultural no meio editorial é moleza, porque os caras do lado de lá, eles acabaram, intelectualmente se acabaram, só tem papagaio caquético. A Marlene Chauí, a Vladimir Safatli, e Mirsada, acabou, gente, não tem mais nada. Né? Quer dizer, tudo que aconteceu no mundo nos últimos 30, 40 anos, eles não são capazes de entender. Então estão que nem cego em tiroteio. Então só consegue repetir as mesmas besteiras que diziam antes ou até dizer coisa pior. A Marlene Chauí aí dizendo, eu odeio a classe média. Então fala, bom, e daí? É? O que, que nós temos a ver com isso? Que importância tem isso? Ela diz isso, ela é um membro da classe média, fala isso para uma plateia de classe média. Né? Os caras aplaudem. E os caras aplaudem. Esse realmente é um mantra, não quer dizer absolutamente nada e foi dito porque não quer dizer nada. Só que durante quanto tempo uma comunidade intelectual pode se alimentar disso? Depende da paciência que o público leitor tenha. É isso. Agora, se você perguntar assim, quantas pessoas leem o Emir Sadler ou o Vladimir Safatli? Praticamente ninguém. Ninguém quer saber o que eles têm a dizer. porque não esperam nada deles, né? Então, essa intelectualidade esquerdista acabou. Então, abriu um espaço. Vamos ocupar o espaço. Velho. Ah, vamos derrubar a Dilma. Falo, não, meu filho. Vão derrubar aí o Vladimir Safadi, o Jô Soares. Né? Ocupar o espaço deles. A presidência da República não tem importância. O que importa é o poder na sociedade civil. Isso é que interessa. O PT sempre soube disso. Os caras começaram a Revolução Cultural em 1965, né? Para conseguir eleger o Lula. Que ano que o Lula se elegeu a primeira vez? 2002. Foi quase meio século. Só que quando eles elegeram o Lula, você não tinha mais uma ideia que não fosse esquerdista que estivesse em circulação. Essa editora concreta, acho que até alunos do senhor que são, coordenam a editora, faz aquelas campanhas de participação popular para financiar a edição do livro. A última deles, acho que é de São Tomás de Aquino, já está em quase 200%, já ultrapassou em... Você vê que tem um público que está ávido de ouvir alguma coisa aqui, que presta, está entendendo? Alguém dizer alguma coisa, porque esse outro pessoal não está dizendo nada. Eles, é assim, é só propaganda política, da mais rasteira. Quer dizer, a aura de intelectualidade deles acabou mesmo. Isso não é só no Brasil, isso acabou no mundo. Se você disser, bom, o que tem de importante no meio esquerdista para você ouvir falar? Bom, eu acho que o Antônio Negri é um pensador importante, só que o Antônio Negri está com 153 anos de idade, está entendendo? O David Harvey também é um pensador importante, só que o David Harvey também, ele já está velhinho e ninguém entende o que ele diz, né? Você precisa saber muito, nem eu entendo o David Harvey, precisa saber muita geografia para aprender aquilo. Então os caras podem usar o nome David Harvey como um emblema, mas que eles vão ler, não vão ler, não. Então acabou, só tem esses dois, não tem mais ninguém. O Tchitchek é brincadeira de criança. É? Ninguém jamais entendeu uma palavra do que ele disse, e ele também não. É. Tentaram fazer uma onda de Tchitchek no Brasil, mas já acabou. Durou o quê? Um, dois anos. Quer dizer, você atrai atenção para o sujeito, todo mundo vai lá, e na hora que você lê, não tem nada ali. O Tchitchek só faz jogo de palavra, não é mais nada. Eu acho que ele é um gozador, entendeu? Eu acho que ele não acredita, não é o que ele está falando. Eu acho que está enganando as pessoas e sabe que está enganando. Agora, você imagina o que era isto 30 ou 40 anos atrás, né? O número de editoras comunistas que tinha, de revistas literárias importantes, todo mundo estava na esquerda. Aí, de repente, acabou a brincadeira. Quer dizer que para sobreviver ao fim da União Soviética, é difícil, pô. Né? Você só consegue enganar os caras no terceiro mundo mesmo, só no Brasil. Vai falar de socialismo na Europa, os caras cortam na sua cara, pô. Agora, as posições conquistadas 30 ou 40 anos atrás, elas se conservam. O pessoal que está lá na comunidade europeia, né, são todos socialistas, mas é só a elite burocrática. O povo os despreza, tanto que inventaram um sistema não eletivo para a comunidade europeia. E se for eletivo, vai trocar todo mundo. É. Você vê, aquele crítico que vive gozando da cara do funcionário da comunidade europeia, aquele inglês, o Nigel Farage, ele chega lá e diz coisas horríveis, horríveis, horríveis. O que aconteceu? O partido dele ganhou a eleição na Inglaterra. Ele subiu na vida cuspindo na cara dos homens da comunidade europeia. Com a maior facilidade. Como o front da França, ele sempre está com um terço do eleitorado, né? Nas eleições presidenciais, mas nas eleições municipais ele tem a maioria das eleições sempre. Sim. Você ainda vai ver um governo do Front Nacional na França, porque não para de crescer. O pessoal se cansa do discurso, fala, não, vamos trocar, vamos ouvir o outro lado. Bom, eu acho que por hoje é só, né? Tá bom, então amanhã, amanhã a aula começa um pouco mais tarde, não é? É isso? Que hora? Mesmo horário. Nós costumamos começar a transmissão do COF às 7 horas. Cinco e meia. Ah, então tá certo. É. É, cinco horas. 7 horas são 10 no Brasil. É, 4, 5 horas. Não tem mais perguntas? Tá tudo explicadinho. Então tá bom, espero que tenham aprendido alguma coisa, que seja de algum proveito. Porque amanhã nós não vamos botar novidade nenhuma, nós só vamos resumir o que dissemos aqui. Não precisa ir embora, pode cair, mas eu não vou falar mais nada.